pra depois não vir pra cá com essa história de ciúmes. Vê se você se garante. Um faça bem, faça bem. Faça gostoso pra depois não vir pra cá com essa história quando eu saio. Cabeça vira baralho. Faça bem, faça bem. Faça porque assim tudo fica mais seguro. Não tenho outro, eu juro. Nem quero me envolver. Faça porque assim tudo fica mais seguro. Não tenho outro, eu juro. Não quero me envolver. Mas se você vacilar, corre o risco até de me perder. Tá virando neném chorão. Tá virando neném chorão. Quando saio com os amigos, entra logo em desespero. Pensa logo em traição. Tá virando neném chorão. Tá virando neném chorão. Quando saio com os amigos, entra logo em desespero. Pensa logo em traição. Tá virando neném chorão. No fim da história é assim. Não faz direito pra jogar a culpa em mim. Porque assim tudo fica mais seguro. Não tenho outro, eu juro. Nem quero me envolver. Faça porque assim tudo fica mais seguro. Não tenho outro, eu juro. Não quero me envolver. Mas se você vacilar, corre o risco até de me perder. Tá virando neném chorão. Tá virando neném chorão. Quando saio com os amigos, entra logo em desespero. Pensa logo em traição. Tá virando neném chorão. Tá virando neném chorão. Quando saio com os amigos, entra logo em desespero. Pensa logo em traição. Tá virando neném chorão.